Meu parceiro Ed, preciso de ajuda sua. Escute aí! Deixa eu falar o que tô sentindo. Parceiro, meu peito tá ferido. O que está acontecendo comigo? Sei que é você que está sofrendo, só chorando e bebendo. Deixa ela aí, segue sua vida e bora curtir. Pra que ficar bebendo e chorando? Ela curtindo e arrochando. Deixa de ser besta, rapaz. Pra que ficar sofrendo por quem não te quer mais? Pra que ficar bebendo e chorando? Ela curtindo e arrochando. Deixa de ser besta, rapaz. Pra que ficar sofrendo por quem não te quer mais? Passos livre, papá! Alô, baixinho da sofrência! Também tô precisando de ajuda sua, meu irmão. Deixa eu falar o que eu tô sentindo. Parceiro, meu peito tá ferido. O que está acontecendo comigo? Sei que é você que tá sofrendo, só chorando e bebendo. Não deixa ela aí, segue sua vida e bora curtir. Pra que ficar bebendo e chorando? Ela curtindo e arrochando. Deixa de ser besta, rapaz. Pra que ficar sofrendo porque não te quer mais? Pra que ficar bebendo e chorando? Ela curtindo e arrochando. Deixa de ser besta, rapaz. Pra que ficar sofrendo por quem não te quer mais? Deixa de ser besta, rapaz. Sofrer só por quem merece. É isso aí, meu parceiro. Pra que sofrer? Vamos beber e curtir ao som do Passos Livres.